sonhei que estava exatamente aqui, olhando pra você. Olhando pra você exatamente aqui. Cê não sabe, mas eu tava exatamente aqui, olhando pra você. Olhando pra você exatamente aqui. Pronto para despertar, perto mesmo de explodir. Saber por quê? Porque um raio cai, porque o sol se vai, se a nuvem vem também, porque você não vem? Aqui eu sonhei. Estava exatamente aqui, olhando pra você. Olhando pra você exatamente aqui. Cê não sabe, mas eu tava exatamente aqui, olhando pra você. Cê não sabe, mas eu tava exatamente aqui. Pronto para despertar, perto mesmo de explodir. Não voltar, tanto para estancar, tanto para acordar, tanto de tanto te ver, perto mesmo de explodir, prestes a saber porquê. Que seja assim, você aí, eu aqui, exatamente aqui.